Drink, potente igual R15. Os moleque no apetite, dando fuga da blitz. Esquivando do clinch com swing no ring. Muitos do time não passaram dos 20. Já passou das 12, a vida não é doce. A cult tá no coldre, a gold tá nas moldes. Parceiro no pajero, os P2 na Land Rover. Se bater de frente agora, é game over. Corrupção notória, luxúria ilusória. Queima de arquivo na área, deixando mais um fudido na história. Tudo distorcido, mídia do estado. Um cara de fada que pôs a carteira de morte licenciado. Nem tudo tá perdido, vejo olhar das crianças. Na pureza e esperança, lojo de ódio e ganância. Envolvidão desde 12 anos na contenção. E na PT tem mais 12, olhos cana na contramão. Jesus andava com 12, foi traído por um pirata calibre 12 por uma dose de rum. Entre o rap e o crime, só estão na vitrine. Esquivo do cringe, viso lucro pro time. Essa é a verdade do meu ambiente. Não confunda outra sede com estrela cadente. Entre o rap e o crime, só estão na vitrine. Esquivo do cringe, viso lucro pro time. Essa é a verdade do meu ambiente. Não confunda outra sede com estrela cadente. Mente em fervo da caneta, sinto peso. Esquivo dos olhos obeso, meus amigos tudo preso. Os problemas na família, tanto não fico surpreso. Uns ficaram, outros correram, uns mataram, outros morreram. Tudo por dinheiro, fama, mulher e poder. Se não aguenta é melhor nem se envolver. Respeite fundamento, não cobice a mulher do próximo. Você não entendeu, assina o seu óbito. Crime psicológico, jogo diabólico. São vírus que invade o seu sistema cronológico. Não sou cobaia, rato de laboratório, não. Sou um leão nesse topo predatório. Se demole eu te estouro, se bobeia eu te esmago. Se der brecha cê me mata, ainda nasce outros novos. O ciclo aqui não para, envolva a camisa na cara. Corra atrás dos meus direitos, se o problema persistir é só sequestrar o eleito, é desse jeito até o fim. Visão do crime te mantém no caminho. Entre o rap e o crime, só estão na vitrine. Esquivo do cringe, viso lucro pro time.